Rock, say, got stuff. Faz tempo que eu tento te evitar, mas as ruas que passei lembram você. Todo dia minha alma vai brilhar, mas tem noites que eu só queria morrer. Quando a dor te puxa, você tem que pular, só não pode cair. Ela vai te jogar numa escuridão, mas tu tem que sair. Cinco comprimidos e ainda não durmo. Cinco backs, tô pisando em Saturno. Cinco beats na semana e nada cura. É por isso que eu me isolo desse mundo. Se por ele eu coloquei a mão no fogo. Falei pra geral que éramos amigos. Se fui eu que coloquei ele no jogo. Hoje o mano nem sequer falar comigo. Por isso que meus olhos são profundos. Essa gata tá jurando que me acalma, mas não jura ser sincera sobre tudo. 10 mil anos de agonia em minha alma. Tem caneta e papel, os teus lábios de mel me fazendo sorrir. Nesse mundo cruel, agradeça aos céus antes dele cair. Eu recuso o papel de somente viver, simplesmente existir. Eu me sinto tão mal, eu me sinto tão bem, já não dá pra fugir. Faz tempo que eu tento te evitar, mas as ruas que passei lembram você. Todo dia minha alma vai brilhar, mas tem noites que eu só queria morrer. Quando a dor te puxa, você tem que pular, cê não pode cair. Ela vai te jogar numa escuridão, mas tu tem que sair. Faz tempo que eu tento te evitar, mas as ruas que passei lembram você. Todo dia minha alma vai brilhar, mas tem noites que eu só queria morrer. Quando a dor te puxa, você tem que pular, cê não pode cair. Ela vai te jogar numa escuridão, mas tu tem que sair.